no céu vão estrugir. Somente quem é salvo vai ouvir. Um povo peregrino triunfante deixará este planeta num instante. Mesmo do sepulcro se ouvirá a voz que em silêncio soará. Cumprida estará a profecia. Finalmente então chegou o grande dia. Glória, aleluia, glória, cantaremos em vitória no encontro triunfal. Glória, aleluia, glória, entraremos para a história com corpo angelical. As nuvens descerá e a igreja triunfante subirá. Então encontraremos o Cordeiro, que também é o fiel e verdadeiro. Em meio à grande hoste angelical, escoltado pelo exército celestial, ele nos dará as boas-vindas a um lugar de alegria e coisas lindas. Glória, aleluia, glória, cantaremos em vitória no encontro triunfal. Glória, aleluia, glória, entraremos para a história com o corpo angelical.